dia, papá, prossiga. Aqui Salvador para Paulo, senhor. Estou nível 380, não está tendo contato com o clearance. Sim, senhor. O clearance e o solo estão indisponíveis. Funciona, o Salvador funciona somente com a torre. De acordo com a informação do ATIS, 380 para Campinas será coordenada via previsto 58, provável vole transição Gonza. Aguarde coordenação Lima, papá, papá. Aguardando, papá. Poderia confirmar a saída? Vole transição Gonza. Ciente, papá. Lima, papapá, pronto para cópia. Afirmativo. Papadango Lima, papapá. Salvador para Serra Bravo, quilo papá. Nível de voo 380 autorizado via para o uísque 58. Decolagem da pistola 0 com primeira curva à direita. Saída Gole, transição Gonza. Controle 1 no 9, decimal 35. Transponder 5476. Papadango Lima, papapá. Lima, papapá, autorizado, quilo papá. Serra Bravo, quilo papá, nível 380, via Upper Whisk 8, saída Gole, transição Gonza, decolada 1-0, esquerda, primeira curva direita, 1-1-9, decimal 3-5, após transponder 5-4-7-6. 5-4-7-6, cotejamento correto, senhor. Após decolagem, pistão no 0, primeira curva à direita, saída Gole, Golf Oscar Lima Eco. No pátio 3, chame pronto para o push para acionamento Lima, papapá. Chamada para o acionamento, papá. O papá tem o Lima, papá, pronto para o acionamento. Autorizado, senhor, chame táxi. Chamada táxi, papá.